520, eu tenho coordenação com o centro Recife, tá? Frequência 85 e alternativa 12545. Qual é a principal? Primária 12685. 2685, é. Santa Isa de Sinomia, desse mantém 25003, autorizado final RENAS. Aposto passando servidor 366, estabilizado no final. Gente, desce para 2500, 1012, aportará estabilizado. A 1910, fly heading to have it to 368. We have 4,000 feet, altimeter setting 1012. Okay, we are here, fly direct Sierra Victor 366 and descend 4,000. Could you please say again the last part of the metric? Altimeter setting 1013. 1013, altimeter 1910. Coming left, heading Sierra Victor 366. Argentina 1910, cleared Servitor 366. 366, altimeter 1012 now. 1012. 1012, and clear direct Sierra Victor 366. Na 173, chame centro Recife, 1251, terna 128, decimal 35. 2235, primária. 125, decimal 1, primária. 25, bora, obrigado. Alô, Gol, no 561, informação Charlie, posição meia dúzia para a cópia Galeão. Gol no 561, Charlie confere, autorizado Galeão, via Panavera 857, Moço, nível de voo 360. Decolo 1-0, primeira curva direita, saída da El Líder Uni, 5535 transponder, 199.8, controle Salvador. Gente, autorizado 360, Galeão, a perna 98.7, Moço, saída da 1-0, da El Leda Iruri, 5535 transponder, 198. Voo 561, a saída da El, Leda, após Leda, voa posição Irume, para interceptar a aerovia. Gente, da El, Leda, Irume. Pode conduzir um pushback do sonamento, voo 561. Torre Salvador, bom dia, tá 38116, baixado e travado, passando Serra Victor 372. Tá 38116, avistado, pouso autorizado, vento 090 graus, 109. Livre, pouso, pista 10, 3816. Approaching Sierra Victor 366 and also 2500 QNH 1012 1910 complete the final RNAV procedure runway 10. Contact Salvador Tower 118.95. Okay, we continue RNAV approach for runway 10 and contact Salvador Tower 118.95. Buona noche, obrigado. Salvador Tower, this is Argentina 19910, RNAV approach, runway 10, we are on Sierra Victor 366, runway inside. Salvador 19910, continue approach, expecting landing clearance. Continue approach, expecting landing clearance, Argentina 19910, bring out. 3896, Sala 51, libera a direita. Sala 1, 21, deixa o nome. Liga da direita, 219, boa. Paulo Salvador, muito bom dia, tá 3896, livrou na Eco, na sua escuta. Taxi Via Alfa, repórter antes da Juliette, tá 3896. Via Alfa, repórter antes da Juliette, 3896. Argentina 1910, clear to land, runway 10, wind 0, 80 degrees, 109. Clear to land, runway 10, Argentina 1910, obrigado. Alfa, antes da Juliette, tá 3896. Juliette 07, 3896. Ingresso na Juliette, pro gate 07, tá 3896. Argentina 1910 on the ground at 55 leaving via taxi Foxtrot, call ground 21 decimal 9. Via Foxtrot, make your way Foxtrot and 121 decimal 9, Argentina 1910. Salvador Ground, boa noite, Argentina 1910, taxiway, Foxtrot. Argentina 1910, taxiway Alpha, come for taxiway Juliet. Taxiway Alpha and... Argentina 1910, taxiway Alpha, call me before taxiway Juliet. Okay, call you back before to leave taxiway Alpha, Argentina 1910. Salvador, Argentina, 1910, taxiway Alpha, reaching taxiway Juliet. Argentina, 1910, taxiway Juliet, gate 11. To left, and gate 11, Argentina, 1910. Voo 1811, autorizado Porto Alegre, nível 340, rota up 021 após conforme o plano. Decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor 1, elefa após elefa, voa direto nítido. Aciona no transponder 5543, controle Salvador 199.8. Você pode pronto o feedback acionamento, gol 189. Autorizado, 1891, no reporte táxi. voo no 561, portão 612, puxe back acionamento. Autorizado, reporte tráfego no 561. Autorizado, chamado. Taxi Gol 811, tem 161 a bordo, 5 horas e 10, alternado Ford Iguaçu. Confirma no alternado? Ford Iguaçu, Serra Bravo, Foxtrot India. Gol 1811, livre o táxi via Patrono Índia, ponto espera pistola 0, torre 1-18-95, ajuste altímetro no 092. Ele 12, livre táxi, 1895, ponto espera, bom dia, boa noite, gol. Saudão, bom dia, Gol 1-1-6-1. 1-6-1, prossiga. São Guarulhos, por favor. Guarulhos autorizado, via Fuzil 1-0, Taubaté, nível 360. Decolagem pistola 0, primeira curva direita, saída da EO, Leda, transição Motiva. Transponder 5550, controle Salvador, no 20-8. Gol 1-1-6-1. Guarulhos 360, Brasil 1-0, São Batera, Comandante, 5550, Transfondo, 208, controle. Correto, faz pronto o pushback no número 1. 561 para o táxi, PUB 178, autonomia 3 horas e 5, alterna Guarulhos. 1561. Segue a retaguarda no bug da companhia, no ponto de espera, chame a torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste ao altímetro 1-0-2. C12, ajuste, 2-1-2. Bom dia, para o ponto de espera da 10. Bom dia, Gol 1-8-1, na linha, decola 0-9-0 graus, 1-2-9. Livre a linha de decolada 1-0, Gol 1-8-1-1. Esperando, Golno 561, está pronto. Golno 561, ali mantém. Ali mantém, Golno 561. Gol 1-8-1-1-1-4-1-1-9-8. 1-9-8-1-1. Bom dia, gol 1-8-1-1 decola. Gol 1-8-1-1, contato radar, via saída árvore 1, suba para nível de voo 340. 340 na árvore 1-8-1. Gol 561 na decolagem autorizada, 090 graus no 29. Retire decolagem, Gol 561. Gol 561, decolada 1-6-1-2-0-1-9-8. Saída da El, suba para a nível de voo 360. Da El 360. ligou 1-8-1-1. Oi, você coordena a concentra por aí o Digi? 1-8-1-1, coordena a concentra de vista agora. Está cruzando a nível de voo 940, chame na frequência 128.8, ao TR 126.0. 128.0, bom dia. Bom dia. Autorizado é para o táxi, no número 1. Brown, good evening, Argentina, 19011, gate 11 to Sierra Alpha Exclus. Argentina, 1911, stand by, keep clear. Standing by. Salvador, bom dia, até 3601, sem informação Delta, autorização São Paulo. 3601, número 2, cópia, prepare Delta da Morte. Uno, chame o centro restrito, frequência 125.1, ao termo 128.35. Sente a secundária 1-2-8-3-5, confirme a primária. A primária 125.1. 25.1, obrigado, bom dia. Bom dia. Tina 1911, cover ground. Bloqueado. Argentina 1911, clear de Sierra Alpha Echo Zulu, Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 360, via Upper November 857, after according flight plan rules, departure runway 10, after departure turn right, Dael departed. Delta Alpha Echo Lima Departed, Leda, Lima Echo Delta Alpha Leda, after fly heading Porto Seguro, Skog 5551, Salvador Departure Control, 119.8. Clear to Sierra Alpha Echo Seguro, fly level 360, uniform November 857. After flight plan route, runway 10. After departure, turn right by heading Delta Alpha Echo Lima. After Lima Echo Delta Alpha. After heading Sierra Golf Romeo, squawk 5511 and contact 119.8, Argentina 1911. Argentina 1911, just confirm Scott 5551. 5551, Argentina 19911. Tá com o número 61, certifica a bordo, 4 e 10, galera. Argentina 1991, Rudeback is correct, come ready for pushback and start up. Rudeback for pushback and start up, Argentina 1991. Gol 1161, confirme o PAB? Com 77, 4 e 10, galera. Autorizado táxi até o ponto de espera Pistola 0, via Pati 1 no Índia, ponto de espera chame a torre em 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no 2, gol 1161. Pati Índia 282, 295, 1012, gol 1161. Tá 3601, cópia? Tá 3601, autorizado São Paulo, via... Eu preciso 1-0 pro bar, eu posso conforme a rota do plano, nível de voo 360. Decolagem pistola 0, primeira curva direita, saída da EL, lei da transição mótiva, 5552 do transponder, 119.8, controle Salvador. São Paulo, via Perzulu 1-0, autorizado. Perzulu 1-0 pro bar, via Perzulu 16, é a rota do plano de voo. Nível 360, decola pistola 0, curva à direita da EL, lei da mótiva, 5552 e 19.8 a controle. Reporte para o pushback de treinamento, está 3601. Bom dia, gol 1961, próximo ao ponto zero, pronto. Gol 1961, linda cola, 1-0-0 graus, 08 mais. Linda cola, gol 1961. Salvador, bom dia. O TAM 3171, autorização Guarulhos. 3171, autorizado Guarulhos. Via Pesulo 1-0, Taubaté, nível 320. Decolagem Pistola 0, primeira curva direita, saída da EOLE da transição mótiva, 5561, neutro transponder, 119.8, controle Salvador. 9.8. 19, bom dia. Decola, curva direita da pista 10, da EL, lei da mótiva, 5561, controle, 198, tanto 5171. Correto, parte pronto de estacionamento, 3171. Contrata 3171. Olá, bom dia, gol 961. Gol 1161, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, Roi Leda. 2000, Leda, 1161. Está na prova de Batman para o 1161? O 1161, aguarde. Valeu. Gol 1161 Gol 1161, chame o centro Recife, frequência 125.1, Alter 128.35. 35, 128.35, mais um. Autorizado, reporte de táxi, 3601. Boa tarde. Confiança 3601, 170 no POB, 3:40, combinando galhão. Invertaxi, abate 1 no Índia, ponto 0, piscina 0, torre 1 no 2, decimal 95, ajuste altímetro no 0 no 2, está 3601. Invertaxi, passeio em Índia, ponto 0, no 0,